Dado táxi para o Pátio 1, via táxi real com Juliette. Reporte antes da Juliette. Abra Juliette, passa antes da Juliette. Confirme a altimetria que estava transmitindo. Quanto ele não...